fica no bolinho, pios cururu. Os pico tá filmando, quer ter lombra de mafu. Guerra de quem busca tem, prefiro os papel. As dona quer meu frevo, deseja o luxo de réu. Pode chamar que vem, pega os números. Caspa te quer na cama, vai te com nota de som. Treta que busca tem, pipoca e caroço. Quem com sangue de Judas nesse mundo criminoso. Nike num pé, bicho, aglomerou pros piranha. Na night tendo um bolinho, artigo 12 pros banda. Guerra de quem troca tiro, até na city buscar. Mas eu prefiro os papel e os verdadeiros na praça. Tem mais pra nós, o whisky, as alecrim. As patica é condição, quer ser amante facinho. Tira esses zóio, tira, deixa os moleque luxar. Quer conhecer norte a sul, quer ter verdinho pra gastar. Fumaça só belisca, cortar minha lombra na rua. Jogar no chão meu boné, mostra serviço e armadura. Enquanto eles tá aí, ganhando prêmio e troféu, eu tô gastando dinheiro e visitando os motel. A noite chega no bolinho, pios cururu. Os pico tá filmando, quer ter lombra de mafu. Guerra de quem busca tem, prefiro os papel. As dona quer meu frevo, deseja o luxo de réu. Pode chamar que vem, pega os números. Caspa te quer na cama, vai te com nota de seu. Treta que busca tem, pipoca e caroço. Quem com sangue de Judas nesse mundo criminoso. Tô no corre da numera, então sai zica, me erra. Meu foco é os milhão e tu na fila de espera. Compromisso confirma, sempre na lealdade. E se rachar os canal, faz ponto com nós invade. Não tem pano pra ninguém, se vacilar que tem. Seja esperto, maluco, faça seu corre também. Luca que é nós e não tem papo furado. Se atravessa meu caminho, vai pra casa do caralho. O cheiro do verdinho é o que me faz ir pro corre. O sustento da família, então não posso dar mole. Por causa desse papel, vários estão só o osso. Aí maluco, sustenta, só quero os numeroso. A noite chega no bolinho, pios cururu. Os pico tá filmando, quer ter lombra de mafu. Guerra de quem busca tem, prefiro os papel. As dona quer meu frevo, deseja o luxo de réu. Pode chamar que vem, pega os números. Caspa te quer na cama, vai te com nota de 100. Treta que busca tem, pipoca e caroço. Quem com sangue de Judas nesse mundo criminoso. Muita calma nessa hora, é nós e contra o sistema. Só quero os numerosos, invejoso sai do esquema. Aqui cê vale o que tem, e nunca foi novidade. Tem que colar com as de 100, pra ter valor na cidade. Quer dinheiro, vem comigo aí, bem-vindo ao submundo. Cinco janela é bato, xodó dos vagabundo. Posto tráfico nas quadras, muita droga na piscina. Deixa o bolso dos bandidos, tem maconha e cocaína. Apologia tá na rua, sai de casa pra tu ver. Tá sonhando aí com a paz e nós botando pra render. Também quero os numerosos e cada um sabe o que faz. Preferência é o dinheiro e os produtos ilegais. A noite chega no bolinho, pios cururu. Os pico tá filmando, quer ter lombra de mafu. Guerra de quem busca tem, prefiro os papel. As dona quer meu frevo, deseja o luxo de réu. Pode chamar que vem, pega os números. Caspa te quer na cama, vai te com nota de 100. Treta quem busca tem, pipoca e caroço. Quem com sangue de Judas nesse mundo criminoso.